Panorama Agrícola para 28 de novembro de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de Lua Nova, 28 de novembro de 2014, este o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: manda quem pode, obedece quem precisa. Na dica desta sexta-feira, salgadinho de batata doce. No noticiário, festa do morango em Rancho Queimado, unidade ambiental em rodeio e SC Rural, 30 anos de microbacias e prêmio EPAGRE Escola Ecologia. Confira ainda no boletim do SC Rural investimentos em granjas e silo. E no Alimento e Companhia, receitas com morango. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Dica do dia. Como alternativa às guloseimas do dia a dia, use chips de batata doce feito no micro-ondas. Utilize uma batata doce média, use ralador. Batata doce no micro pode ser um bom salgadinho para o dia a dia e saudável para as crianças. É hora das notícias. Começa hoje a festa do morango em Taquaras, uma realização da Associação Comunitária de Taquaras, no interior de Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. Entrada livre no Parque do Morango no sábado e no domingo. Feira direto do produtor, morango, morango orgânico, geleias doces, licores e flores. Também feira de gastronomia de morango, tortas, bombons, sorvetes, sobremesas. E feira de artesanato e produtos coloniais. Além disso, espaço fotográfico. Amanhã, sábado, tem almoço colonial com churrasco. E no domingo, a partir das 10 da manhã, desfile histórico-cultural, o Mundo do Morango. Festa do Morango em Taquaras, Rancho Queimado, de hoje até domingo. Batata doce, aipim e hortaliças são destaque na próxima semana, na segunda-feira, dia 1º de dezembro, na Estação Experimental da EPAGRE em Itajaí. Lá vai ocorrer o lançamento de novas cultivares de batata doce e aipim e também o lançamento de um boletim técnico sobre hortaliças. Segunda-feira, 1º de dezembro, na Estação Experimental da EPAGRE em Itajaí. Semana que vem também tem eventos fortes ligados à EPAGRE na terça-feira, dia 2, e na quarta, dia 3. Os eventos envolvem o Santa Catarina Rural, 30 anos do projeto Microbacias, que iniciou em Santa Catarina em 1984. Microbacias 1, Microbacias 2 e agora, desde 2011, o Santa Catarina Rural. Também na mesma ocasião, acontece a entrega do Prêmio EPAGRE Escola Ecologia, que tem o apoio do SC Rural. E uma última informação para você. Amanhã, sábado, a partir das 9 da manhã, em rodeio no Médio Vale do Itajaí, a EPAGRE inaugura uma unidade de educação ambiental e revitaliza também o horto de rodeio com plantas medicinais. Amanhã, sábado, a partir das 9 da manhã. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje do SC Rural, nós vamos conferir uma entrevista feita pelo colega Romeu Xereia Filho com o agricultor Rogério Ambrósio, da cidade de Irineópolis, no Planalto Norte. Ele é associado da Cooper Quintal, que recebe investimentos do SC Rural para a construção de silos para milho e soja. ração que será utilizada na alimentação de frangos coloniais, de frangos caipiras. A Cooper Quintal está desenvolvendo produção, abate e comercialização de frango colonial. A norma do Ministério da Agricultura exige que aves classificadas como coloniais ou caipiras sejam alimentadas por milho não transgênico. Soja também não pode ser transgênica. Acompanhe a entrevista com Rogério Ambrosio. Aqui, agora no início, nós vamos iniciar com um silo ter 20 mil sacos, com a base, com capacidade para erguer para 50 mil sacos, né? Só que a estrutura total é para receber 150 mil sacos de milho por ano para superar a capacidade do abatedouro. Para manter a integração de vocês. É, e mais uns 60 mil sacos de soja pra, também para a ração. Daí, né? Rogério Ambrosio fala também dos investimentos do SC Rural em 15 granjas da Cooper Quintal em Irineópolis. É, cada aviário custa em torno de 22, 23 mil. O SC entrou com 8 mil e o restante o agricultor entrou, sabe? O agricultor familiar Rogério Ambrosio diz agora como se sente com o apoio do SC Rural. O SC Rural, pô, é, pra nós foi uma mão, sabe? Que daí a gente não ia ter condições mesmo de montar um silo esse ano. Então, gente, ajuda. As granjas, os agricultores, por exemplo, tem 22 mil, 8 mil é do SC, né, cara? Então tá uma... Os agricultores ficam bem... Quase a metade. Os agricultores ficam bem mais animados, né, cara, investir. Foi uma mão na roda, como se diz. Você ouviu aqui no Boletim do SC Rural, no Panorama Agrícola, o programa de rádio da Ipagre, entrevista com Rogério Ambrosio, produtor rural de Irineópolis, associado da Cooper Quintal, beneficiária do SC Rural. A entrevista foi feita pelo colega Romeu Xireia Filho. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Aproveitando a festa do morango em Rancho Queimado neste final de semana, nós trazemos para você, dentro do Alimento e Companhia, duas receitas de morango da Associação Comunitária de Taquaras, distrito de Rancho Queimado, onde é realizada a festa do morango de hoje até domingo. A primeira receita, pegue papel e lápis ou papel e caneta. Receita de cheesecake de morango. A massa, 500 gramas de ricota fresca, uma lata de leite condensado, 3 ovos, uma colher de amido de milho, um copo de leite. Bata tudo no liquidificador. 500 gramas de ricota fresca, uma lata de leite condensado, 3 ovos, uma colher de amido de milho, um copo de leite. Bata tudo no liquidificador. Despeje em uma forma redonda de 35 centímetros, untada com manteiga e asse em forno a 180 graus. Depois, tire da forma e coloque sobre um prato e deixe esfriar o cheesecake de morango. A cobertura: em uma panela, coloque 300 gramas de morangos frescos e uma colher de amido de milho. Cozinhe até formar uma calda brilhante. Depois, despeje sobre a massa e estará pronto o cheesecake de morango. Receita da Associação Comunitária de Taquaras. Outra receita: um drink de morango. Ingredientes: 300 gramas de morangos frescos, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite. Bata tudo no liquidificador. Enfeite os copos com calda de morango ou leite condensado e morangos frescos. Sirva este drink bem gelado. Receitas da Associação Comunitária de Taquaras, em Rancho Queimado, onde ocorre neste final de semana a Festa do Morango. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.